Ela adora me fazer de otário. Para entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão para nós. Praticando sexo como jogo de azar. Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Como quem pede desculpa pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando bate o alarme de um louco desejo. É uma merda. Um roteiro de intrigas pra Fellini fumar. Cercado de maus elementos, pessoas chatas, feias, bobas e burras. E ninguém pensaria que ela quer fuder!